Sem saber o que viria, ele se preparou e se lixou pro que falaram. Foda-se, uma pá de conta pra pagar, mesmo assim não ligou. Bateu a porta e foi viver o que ele sempre quis. Cansou de ver só o mundo pela janela. Se permitiu errar pra ver no que vai dar. Desceu pro asfalto sem dar as costas pra favela. E se jogou pro mar, e se jogou pro mar. Mandou sua namorada chata se catar. Eu só te achava gata, mas cê não tinha nada a ver comigo. Meus costumes, meus amigos, minhas viagens. Eu te digo, preciso me libertar. Vendeu seu carro, montou um skate. Não vou mais viver uma vida de enfeite. Quitou as contas com dinheiro, sentimento verdadeiro. Entendem, por mais que não aceitem. Esse foi o dia que o sonho ganhou vida. Esse foi o dia. E quantos não ficaram assim, conformados com medo, guardando em segredo desejos até o fim, sem expor o que pensam. E atrás do que gosta, só pedindo na bênção, esperando resposta. Loucura, gritou o patrão. Não vês o que te doeu? Mentira, disse o operário. Não podes dar-me o que é meu. Deixa o corpo onde a alma quer chegar. Deixa o corpo ir pra onde a alma quer chegar. Deixa o corpo ir pra onde a alma quer chegar. Vim buscar meu norte, esquece a sorte. Volto só com meu querer, tem que ser forte. Até bater fraqueza e se reconhecer. Saber que isso não muda na clareza ao sombrio. Nada é puro aqui, só não polui o que é vazio. Mano, cê precisa ser o melhor que puder ser, pra merecer ser tudo que você quiser. Enquanto aqui houver um novo amanhecer, é mais motivo pra manter vivo o sorriso e acompanhar o pé nesse chão. Cada passo dedicado à vitória são uma junção de páginas que contarão sua história. Então honre o seu papel e a cada dia passado, pra não ser só coadjuvante de quem tá do seu lado. Porque não vai dar pra escolher o fim que virá pra nós, mas é nossa opção como ser lembrado após. E hoje vai ser o dia que fará diferença pra quem é bom, independente de suas cores e crenças. Indiferenças são insultos no tal mundo dos espertos. Até eu já me senti errado por querer caminhar certo, mas deixa quieto, quero tá perto do melhor. Longe de todos os problemas, hoje me sinto tão maior. Então se vista do que sonha, não tenha dívida com você. Se tenha, se questione, mas não duvide do que ser. Porque o coração sente, o olho não vê. Quem dera visse que sou grato pela proteção que veio dos não que minha mãe disse. Emburrado eu acatei, mas não deixou esfriar minha chama. Porque a lágrima é um dilúvio, mas a arca é quem te ama. O coração é uma bússola, liberdade o norte, pra não viver por pessoas que nem vão chorar minha morte.